sobreviveram no mesmo barco, foram farinha do mesmo saco, da mesma marinha, da mesma rainha, sob a mesma bandeira, tremulando no mastro. E assim foram seguindo os astros. Cortaram as amarras, os nós, deixando pra trás o porto e o cais, berrando até perder a voz, em busca do imenso, do silêncio mais intenso que está depois dos temporais. Assim foram sempre em frente, fazendo amor pelos sete mares, inchando a água de alga e peixe, seguindo os ventos, as marés e as correntes, e o caminho dos golfinhos, a trilha das baleias. E não havia recifes, nem bancos de areia, nem temores, nem mais dores. Não havia cansaço, não, não. Só havia azul e espaço. Thank you. No more blues, I'm going back home. No, no more blues, I promise no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is my husband right there all along. No more tears and no more sighs and no more fears. I'll say no more goodbyes. A triple beckons me. I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. I traveled round the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no more dues. I'm through with all my wandering. Now I'll settle down and never roam and find a man and build a home. When we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues. Después.

Dodô. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais, o cisco no olho, ele veja soprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu tô, ai, se eu tô bebendo o dinheiro e venho me cobrar, doutor. Doutor, ai, a fecha da porta ainda manda sentar, doutor. Depois, se eu mudo de emprego que é pra melhorar, e é só pra melhorar. Vê só, doutor, ai, convida a mãe dela pra ir embora lá. Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai.